O capítulo todo, ele traz de uma forma linda, perfeita, esse entendimento do que é estar inserido na videira. Estar inserido na videira é literalmente o mesmo que estar inserido no corpo de Cristo. E estar inserido no corpo de Cristo não é fazer atividades da igreja, da paróquia. Estar inserido no corpo de Cristo é ouvir o comando da cabeça, que é Cristo, e executar como mãos e pés aquilo que Cristo quer fazer. E a única coisa que Cristo quer fazer, a prova é a sua morte na cruz, é salvar vidas. Se tem algo que você não precisa discutir, é o propósito, o alvo de Cristo. Jesus se entregou, se humilhou, se fez homem, se humilhou até a morte de cruz, com o propósito único de salvar vidas. Se eu me torno inserido no corpo de Cristo, eu passo a ter o mesmo propósito de Cristo, que é salvar vidas. É possível, irmão, que alguém ainda precise conhecer, estudar, amadurecer, vencer, se libertar, ampliar um pouco mais o reino de Deus na vida dele, até ter toda a condição de sair por aí pregando o Evangelho. Mas o Senhor faz isso na vida de todos que querem. E mais do que só sair por aí levando, pregando o Evangelho, o Senhor capacita de dons e frutos em abundância. Isso só não acontece porque nós estamos envolvidos muito em arrumar um aramezinho para a bota, em trocar um pedacinho de cigarro por um pratinho de comida. Nós estamos preocupados demais se a gente consegue o mês que vem. E às vezes não é nem uma coisa assim chorosa. Às vezes é um negócio bonito. Eu tenho uma missão, eu estou desenvolvendo uma empresa, eu consegui um outro cargo, agora eu entrei na universidade, eu tenho agora um sonho, eu tenho agora um projeto. Às vezes estamos envolvidos em coisas que humanamente até são assim, muito honráveis. Mas o Senhor vem e diz assim: filho, se você tiver que ser o melhor engenheiro dessa terra, eu vou ter te dado os dons e eu vou te capacitar para tudo isso. Mas isso vai acontecer naturalmente se você priorizar o reino. É que nós vemos ao nosso redor muita gente conseguindo, né? Nós vemos muita gente lutando, batalhando e vencendo. Então nós também queremos lutar, batalhar e vencer. Mas a gente não para pensar que aquelas pessoas têm uma vida por trás do que a gente enxerga. Tem uma vida por trás daquilo que a gente enxerga. Esses dias nós estávamos compartilhando algumas coisas de 15 anos atrás. E uma pessoa que estava compartilhando algumas coisas nos contou algumas coisas que falou assim: gente, era assim? Era. Nós não podíamos imaginar nunca que estava acontecendo isso. Meu Deus, a gente olhava por fora e achava tudo maravilhoso. Não, por trás teve esse problema, aquela luta, aquilo. A gente nunca sabe o que está por trás do carrão bonito, do vestido lindo, do status na televisão. Você abre lá a revista Caras, está todo mundo maravilhoso. Parece que todo mundo ali vive no mundo das maravilhas. Mas você não sabe que aquela vida está passando. Alguns ali, como ralaram e se humilharam para conseguir sair na foto. É, uai. Tudo ali é emprestado. Tudo ali é emprestado. A roupa, o carro, o castelo, a ilha. Tudo é emprestado. Ninguém tem nada aqui dali, não. Grande parte daqueles dali saem daquele final de semana ali e voltam pro AP lá no JK. Não, eu não estou criticando. Eu estou dizendo a verdade. Moram muito mal. Vivem muito mal. Não, mas eu conheço, olha, até mostrou lá, é um casão. Moram numa mansão, mas vivem abaixo de Lexotan. Vivem à base de Lexotan. Vivem debaixo de opressão, de angústia, de amargura, de rancor. Numa competição, num medo desesperado, porque aquilo é uma falsidade, uma fantasia do maligno. Eu não posso ir atrás da vida como as pessoas aí desse mundo vão. Eu preciso entender que não é assim que se faz a vida. Eu vou buscar o Senhor em primeiro lugar. A vida da célula, apesar de célula ser um termo que não está na Bíblia, o princípio, a essência do entendimento de célula é o que a Bíblia ensina sobre o reino. E é interessante que a célula, ela é a menor unidade de vida na natureza. E é a menor unidade de vida autônoma que se reproduz. E a saúde da célula está em se reproduzir. Quando uma célula se torna célula cancerígena, ela deixa de reproduzir vida e, na verdade, ela começa a reproduzir morte. Na vida da igreja é assim. Uma pessoa, membro da igreja, que não é célula, que não é vida plena, que se reproduz em mais uma vida, é alguém que está morrendo e reproduz morte. Você pode pegar um ministério da igreja, seja o ministério infantil, seja o ministério dos diáconos, seja o ministério da dança, da música, não importa qual ministério. Se ali tem uma pessoa que não se importa com vidas, mas se importa com o hobby que ela tem, que gosta e exerce na igreja, a qualquer instante aquela pessoa se torna um multiplicador de morte. E reclama, e chora, e discute. Da pouco vira aquele calhangu de caroço, vira aquela coisa esquisita que a gente vê em igrejas, tanto evangélico como não evangélico, de um brigando com o outro, de um mal, de mal com o outro, de um... E cada um, sumir, vou embora. Se não é alguém que está cuidando de vidas, a pessoa se torna um multiplicador de morte. Mesmo membro de igreja, mesmo crente. Por isso nós adotamos um parâmetro para nós como caminhada de igreja. Nós só queremos pessoas envolvidas nas atividades de ferramentas do ministério que a igreja tem, que sejam absolutamente envolvidas com cuidado de vidas. Quantos aqui estão em célula? Levante a mão. Você percebe que... Quem não está em célula ainda? Levante a mão. 1, 2, 3, 4. Esses irmãos que estão vindo recentemente, a Juliana, e um ou outro, a irmã Luzinete, um outro que não pode... Durante a semana tem o seu trabalho à noite. A Lérida que estuda à noite. E mesmo assim ainda está de tarde, né? Tem a célula de tarde, ela está de tarde. Começa a pesquisar, irmão, que os irmãos que mais estão crescendo são os irmãos que estão vinculados em uma célula. Agora eu quero observar aqui. A célula, como, apenas como reunião, pode ser uma coisa cheia de gente sem vida do mesmo jeito. A célula, apenas como reunião, pode ser um grupo de gente que vai lá, senta lá, essa é a minha cadeirinha, essa é a minha poltrona, e aqui esse é o meu cantinho, aqui é o que eu gosto. E se mexer em alguma coisa, se der alguma tarefa, não, está tão bom assim, deixa. Porque ela só está sugando. Mas se envolvermos em célula, verdadeiramente, ser uma célula é ser alguém cheio de vida que multiplica vida. E eu posso até ter uma enfermidade, irmão, mas se eu saio para trabalhar, aquela energia, aquele vigor, aquele ânimo vai me curando. Um amigo meu que mora nos Estados Unidos, ele disse: meu pai trabalhou a vida inteira, até 60 anos, sem faltar um dia sequer e sem tomar uma aspirina sequer. No dia em que ele aposentou, no dia seguinte, ele sentiu uma dor, foi ao médico e passou a aposentadoria dele em hospitais. Entenderam e descobriram que ele não tinha nada, mas o fato dele não estar trabalhando matou a vida dele. Independente do aspecto psicológico, precisa ser ter trabalhado, do erro, né, da escravidão ao trabalho, Há um princípio aí que precisa ser observado. Qualquer um de nós que para de exercer a função para a qual foi chamado, começa a acumular mofo, começa a acumular umas coisinhas esquisitas, umas dorzinhas, uns negócios, e daqui a pouco, não posso. A igreja geralmente está cheia de gente assim, não posso. Você não quer vir no churrasco, comer uma carrinha? Aí até melhorei um pouco. Olha, vamos agora, todos que vieram no churrasco, nós vamos pegar ali, vamos lavar tudo, vamos deixar tudo limpinho. Me deu de novo a dor. Olha, chegou a sobremesa. Sobremesa, quero. Vamos lavar os pratos da sobremesa. Eu não consigo, olha, a pia me dá uma dor. Tem alergia do detergente, né? Pode até ser que alguém tenha alergia do detergente. Olha, eu não posso, tenho alergia do detergente, mas me deixa enxugar. E na igreja é assim. O trabalho da igreja não é fazer festa, não é fazer célula, o trabalho da igreja não é teatro, o trabalho da igreja não é louvor, o trabalho da igreja não é fazer organizar programas, o trabalho da igreja não é isso, o trabalho da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos. E eu e você fomos chamados para pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, se estamos vinculados no corpo, estamos com uma missão máxima, sublime, que é de pregar o evangelho e fazer discípulos. Mas eu tenho essa dificuldade, mas eu sou tímido, mas eu não sei falar. Não importa qual a dificuldade que eu vou ter que transpor para alcançar o meu alvo. Eu tenho um alvo, pregar o evangelho e fazer discípulos. E eu vou vencer todos os obstáculos. E eu vou cumprir esse propósito. Mas eu tenho muitas ocupações. Eu já estou aprendendo que eu posso diminuir minhas ocupações, minhas preocupações e ter mais tempo com o Senhor. Isso, irmão, faz com que nós estejamos verdadeiramente vinculados na videira. E o Senhor é claro em dizer, se o ramo não produzir fruto, se ele não estiver na videira, ele não recebe seiva. Se ele não recebe seiva, ele não produz nem fruto, nem flor, nem folha. Na verdade, o ramo seca. Se o ramo secou, tem que podar, cortar e lançar ao fogo. Tem muita gente vivendo isso, abandonado, encostado num canto seco, amargurado, com os olhos ruins, sem fruto, sem alegria, tentando, lutando para ver se consegue a vida, só porque não está vinculado no corpo. E alguns até entenderam isso, mas acharam que vincular-se ao corpo é vir a culto. Acharam que vincular-se ao corpo é se envolver num trabalho. Não, eu gosto de decorar com flores. Então deixa tudo com flores, é comigo. Há uns anos atrás eu fui numa igreja que a irmã gostava de tocar órgão. Então deixa o órgão comigo. E aí eu falei assim, eu queria ver o órgão ali, parece um órgão bonito, bom. Não pode, porque está trancado. Mas por quê? Não, a irmã que cuida do órgão, quando ela não vem, ninguém toca no órgão. Não pode, porque é ela que guarda a chave, não deixa ninguém pegar na chave. E, por incrível que pareça, é ela que cuida das crianças também. Então, quando ela não vem, a sala de crianças fica trancada também. As pessoas começaram a criar esse conceito de que essa é a minha atividade na igreja, esse é o meu terreno na igreja, essa é a minha área na igreja, eu que sou... Não, irmão, nossa atividade não diz respeito a essas estruturas humanas e terrenas, diz respeito a pregar o evangelho, conquistar vidas para Jesus e discipular essas vidas.